Salve turma, salve a todos que chegam junto hoje pra curtir. Onde está você? A saudade original do Pop Saudade, de volta aqui no Imperial. Meu cordial boa noite a todos, sejam bem-vindos pra mais uma viagem aqui no Pop Saudade. Ninguém pra me abraçar, pra me cobrir. Quando me pergunto o que é essa dor que sinto bem aqui. E aí? O meu coração não quer dizer, só quer se enganar, se iludir. Finge que você nunca partiu. Pop Saudade. E vive nesse mundo irreal. Dá-lhe pop! Se o meu coração não quer dizer, eu te amo. E aqui no Jurunas? É saudade, meu bem, é saudade. Que saudade, meu bem. Que saudade, é saudade, meu bem, é saudade. Que saudade, meu bem, que saudade. E assim as noites passam sem você. Sua amiga Márcia tá na área, dona do meu... Oferecendo todas as músicas aí pra sua filha Michele, que tá no berço hoje. Não aguento mais a solidão. Parabéns aí pra Michele. Parabéns, hein? Vida sem você não tem. Meu velho aguarda chegando junto! Quando me perguntam o que é essa dor que sinto bem aqui. O meu coração não quer dizer, só quer se enganar, se iludir. Finge que você nunca partiu. E vive nesse mundo irreal. Meu coração não quer dizer. Bora que o baile do Maestro tá no ar. Só começando aqui no Jurunas. Alô Imperial. É saudade, meu bem, é saudade. O Maestro do Pop. Que saudade. É saudade, meu bem, é saudade. Essa não, meu Maestro do Pop. Pop Saudade. Pop Saudade 3D. Não falem o nome dela perto de mim. Só pra recordar. Não falem porque senão. Bora meu pop! Eu bebo de novo. Tornei-me um ébrio por um falso amor que me arrasta. O parceiro Brito da Bebida já na área. Todos me... Márcia Fantástica também já na área com a gente, abraço. Sim, mas eu não escuto conversas do povo. Vamos abraçando a nossa família devagarzinho aqui na Imperial. Somente eu sei a dor amarga que estou passando. Enquanto eu vou minha cruz carregando, ninguém aparece pra chorar por mim. Se aquele que me condena tivesse agora o amor de sua vida nos braços de outro, seria um ébrio a mais no mundo apagar. Jamais pensaria em me condenar. E estaria assim como eu, quase louco. Seu amigo Maurinho tá com a gente aqui, hein? Comandante, fazendo seus barcos hoje, né? Pode crer. Seja bem-vindo ao Maurinho. Tá aqui abraçado do meu lado esquerdo. As minhas popetes lindas e maravilhosas aqui com a gente aí, ó. Não falei o nome dela perto de mim. Não falei porque senão. Pop Saudade. Eu bebo de novo. Tornei-me um ébrio por um falso amor que me arrasta pro fim. Todos me condenam por viver assim. Mas eu não escuto conversas do povo. Somente eu sei a dor amarga que estou passando. Bora mais velha guarda do pop. Todo mundo junto e misturado. Família tá grande hoje, hein? Tá bonita. Chorar por mim. Bora recordar, Juruna. Se aquele que me condena tivesse agora o amor de sua vida nos braços de outro, seria um ébrio a mais do mundo apagar. Jamais pensaria em me dá-lhe por fim. Estaria assim como eu, quase louco. Eu hoje acordei pensando e chorei sozinho. DJ Neto Saudade. Eu não acreditei, você não estava mais. Me belisquei com força e vi que não era um sonho. Tentei me desligar de tudo e não fui capaz. Olha quem tá no telão aí, Assis. O nosso patrocinador do meio, Gilson's Lanches. Já no telão do pop. Temos aquela cerrada ainda agora. E agora a gente dando aquela moral pra ele. Gilson's Lanches no telão do pop. Me fez lembrar das horas de amor, das juras, amor e plano. Bragança. De quando eu te fazia o rei da saída, terra firme tá na área. No mesmo sofá. Um abraço pra você, garoto. É sujo de amor, sinto no ar sonhos vividos. Hoje não valem nada sem você aqui. Recordações de tanta ilusão, sonhos perdidos. Tudo é sem graça agora que eu já te perdi. Pop Saudade. Pop Saudade, o maior show de saudade do Pará, agora é 3D. A gente vai só começando aqui a apresentação do pop no Imperial. E aí, Juruna? Ainda guardo em minha boca o primeiro beijo. Meu parceiro Moisés, o homem do Búfalo Recordações na área. Ainda sinto teu perfume a me acompanhar. Olha, solta de volta, meu irmão. No pensamento eu tenho ainda os mesmos desejos. Parceiro de Van e da equipe Ultra Shop. O coração. Seu grande amor já aqui na área com a gente, um abraço. Tudo pra te entregar. Nelsine Luglamu. Toda a equipe Rasga Dinheiro. Que bom seria se eu pudesse te ver agora. Pop Saudade. Fazer você acreditar que eu sempre te amei. Fazer você saber que nada mais tem sentido, que nada é mais importante do que você. O maestro do... Restos de amor, sinto no ar, sonhos vividos, hoje não valem nada sem você aqui. Parceiro Antônio da TV Cultura tá na área. Ele, minha grande amiga Val. Esse casal maravilhoso que o Neto tem uma consideração muito grande, hein? Obrigado, Antônio. Obrigado, Val. Tudo é sem graça agora que eu já te perdi. Toma mais uma, vai! Vem do ausente de quem ama loucamente. Dentro de mim vem o seu nome, vou gritando. Em outros braços sei que agora se encontra. Amando vou somente outro e me pensando. Na minha vida outro amor também surgiu. Tive esperança de poder lhe esquecer. Não consegui porque eu sei que é meu destino viver outra pensando em você. E amar! Amar alguém que é de alguém, eu sei que é contra a lei de Deus. Não voltarei jamais, eu sei, aos braços seus. Amei demais, também me amou. Você foi tudo em meu viver, mas o destino transformou tudo em sofrer. Pop Saudade, Super Máquina do Tempo. Pop, pop. É o baile do maestro do Imperial. Nas minhas noites de lembranças eu transporto seu corpo em chamas para se apagar ao meu. E a minha boca com meus beijos sei que busca, sonhando tanto com meu corpo que foi seu. Maninho Brito da Bebida, homem que eu conheci aqui no Imperial no tempo do Búfalo Recordações, meu amigo. Menina Veneno também. Comandante tá na área, rival do Pop. Olha o Rildo. E aí, Rildo? Também está. Amar alguém que é de alguém. E aí, rival do 3D? É contra a lei de Deus. Voltarei, jamais eu sei, aos braços seus. Amei demais, também me amou. Você foi tudo em meu viver, mas o destino transformou. Mais uma gostosa aqui no Imperial, vai! Tudo em sofrer. Super Máquina do Tempo 3D. 3D. Vejo o seu travesseiro, o seu corpo inteiro sobre nossa cama. Fecho os olhos e imagino você ali sorrindo, dizendo que me ama. Nesse instante eu percebo, tudo foi loucura, tudo foi miragem. Me pego ali sozinho, sempre sonhando com a sua imagem. Pop Saudade 3D. E me pego ali sozinho, sempre sonhando com a sua imagem. Tudo está do jeito que você deixou. E ninguém, ninguém vai mudar. Sexta-feira tem confraternização aí dos nossos velha guarda do Pop e o trio da humildade já confirmando aí, ó. Do jeito que você deixou. Minha dançarina Iris. Tamo junto, hein? Minhas papetes. As coisas desse nosso amor. Aí, DJ Neto! Bora, Divan! Nossa casa, você vem correndo para os meus abraços. Dá-lhe Bragança! No tapete lá da sala, a gente se cala, rolando nos espaços. Nesse instante tudo é lindo, a gente se amando, o sonho acontece. Vejo que fiquei sozinho, você vai sumindo. Desaparece. Vejo que fiquei sozinho. Você vai sumindo e desaparece. Só no caqueado, meu irmão. Tudo está do jeito que você deixou. Ninguém vai mudar. As coisas desse nosso amor. ninguém vai mudar. Eu acredito. Só as melhores aqui no baile do maestro aí, ó. Nosso amor. A super máquina do tempo. Você veio pra mudar a minha história, me acendeu a luz e me fez ver a vida. Você veio com seu jeito manso e me deu descanso e ao meu lado quis estar. Você veio como um passarinho e resolveu... Considerado a 25 chegando agora. Coração capaz de agarrar até o céu com a mão, fazer o impossível pra ficar. Bora, Jurunas! Você veio pra mudar o meu enredo e confiou em mim com tanta segurança. Você veio como uma criança e trouxe a esperança pra me ver fortalecer. Você veio e me deixou sorrindo, olhando pra esse mundo lindo. Seu amigo Raimundinho dos Jurunas, todos vocês considerados aqui com a gente, já derramando aqui, depois, Imperial. Pra sempre junto de você. Bora recordar a família. Você veio me apaixonar, me fazer sorrir e me fazer chorar, me deixar adormecer no seu prazer e eternamente te querer. Tudo em mim mudou, meu sonho realizou e agora eu posso ser feliz. DJ Bradock e a Selma são aqui com a gente também, um abraço. Força te abraçar. E aí, Wenzona? E te dizer. A Priscila também tá na área. Beijo do maestro. Você veio trazer razão pra eu viver. E agora estou ao seu dispor. Você veio pra ficar e eu também quero te dar o meu amor. Você veio pra mudar a minha história, me acendeu a luz e me fez ver a vida. Você veio com seu jeito manso. Tem que abraçar com carinho o gerente Leder lá do Mineirão. Ele é seu grande amor, já aqui com a gente também. Você veio. Um abraço pra ele, meu irmão. Que resolveu. Bora, meu gerente. Seu ninho no meu coração, capaz de agarrar até o céu com a mão. Fazer o impossível pra ficar. Pop Saudade. Você veio me apaixonar, me fazer sorrir e me fazer chorar, me deixar adormecer no seu prazer e eternamente te querer. Tudo em mim mudou, o sonho realizou e agora eu posso ser feliz. E aí? Quero te beijar, com força te abraçar e te dizer o que eu mais... Olha que o caldo vai engrossando mesmo. Você veio trazer razão pra eu viver e agora estou ao seu dispor. Você veio pra ficar e eu também DJ Neto! Quero te dar o meu amor. Às 9 horas, mais ou menos, eu me sinto daqueles braços tão pequenos. Aniversário da dona Nenê hoje. Mandando aí o Lucivaldo. Todas as músicas pra ela aí, ó. Usando apenas roupas íntimas. Só pra recordar. E em meus anseios, me perco inteiro em devaneio. DJ Neto Saudade. Cada noite a vejo sempre mais bonita. E a minha sede por seu amor é infinita. E aí, Juruna? Eu fico parado em frente à vitrine, enquanto meu sonho e ilusão calçada morrendo de amor. Meu parceiro Moisés, lá do Búfalo Recordações, daqui, ó. O seu corpo. Moisés Promonte também, meu irmão. Dá-lhe, Moisés. Desse manequim. Pop Saudade. Pop Saudade. A primeira aparelhagem em formato 3D. Toda noite, às 9 horas mais ou menos. Deixa eu daqui abraçar com o carinho. O meu grande amigo particular, DJ Júnior aí do Norte Som, DJ Nezinho também. Toda essa galera aí, ó. Essa galera que, na verdade, foram um dos meus professores também. Aqui no Baile dos Coroas. E eu só tenho que agradecer aí. Toda a família Norte Som Saudade. Me perco inteiro em devaneio. Cada noite a vejo sempre mais bonita. E a minha sede por seu amor é infinita. O maestro. Eu fico parado em frente. Seu amigo Zezinho. E a Lucila também tá na área, um abraço. Enquanto meu sonho e ilusão. Na calçada morrendo de amor, comparando assim o seu corpo com o corpo bonito desse manequim. Eu fico parado em frente à vitrine, enquanto meu sonho e ilusão. Pop! Meus amigos, Sargento Milton, lá do cabaré dos bebe, mas no transa, meu irmão. Só paga pra elas. Não, eu não posso lembrar que te amei. O Ademar do Baralho tá na área aí, ó. Não, tempo da Menina Veneno também. Eu preciso esquecer que sofri. Faça de conta que o tempo... Dona Edina tá no beijo hoje aí, ó. E que tudo entre nós... E a sua filha aí oferecendo todas as músicas e que a vida pra Dona Edina. Continuou pra nós dois. Caminhemos, talvez nos vejamos depois. Neto Saudade. Vida comprida, estrada alongada. Parto à procura de alguém ou à procura de nada. Lá vai eu. Vou indo caminhar. Daqui a pouquinho pra Icoracia, né, Nelsinho? Você é a Lugla Mua aí. De chegar. Quem sabe na volta te encontre no mesmo lugar. Bora, Lilian! Lilian, teus olhinhos verdinhos falam-me de carinho. Seu amigo Joebert aí do Detran. Isso aqui com a gente também. O famoso Ebert do Detran, né? A parte. Ele e o Bragança. Para mim é a vida, enfim. Ninguém nunca jamais. Fala preto pop! Pode amar tanto assim. Vivaldo 3D também tá na área. Um abraço. Te peço, que não me deixes mais. Se me deixares, sou capaz, sou capaz de morrer. Ai, Lilian, para mim és o mundo, um amor tão profundo ninguém jamais te dará. Vem neste amanhecer e faz renascer. Sem você aqui, nada existe em mim. Vem, traz de novo a luz das manhãs de sol. Emoções, só mais uma vez. Vale do Maestro aqui do Imperial, meu irmão. Jurunas! Hoje, quando acordei, lembrei de você. E há muito tempo partiu. Olha, segunda-feira aqui é a volta da ressaca do milionário hoje, com o Luxon Saudade. O aniversário da Socorro aí. As minhas aí do Luxon, né? As poderosas do Norteson. Os momentos que juntos passamos sob a luz do luar. A estreia do DJ David no Luxon agora. Nosso parceiro aí. Carinho. Sonhando, vou seguindo o meu caminho. Sei que você... Oh. Meu parceiro gerente Aquino tá na área. E aí, Aquino, um abraço. Olha o Tomé, pé de vão. Vai sentir a saudade que eu sinto e talvez vá chorar. Saudade. Vem curtir a saudade 3D, vem! Não, chega de sofrer, chega de chorar, já não tenho lágrimas. Já não tenho lágrimas, então bora beber, meu irmão. Você me deixou completamente nesta fossa dos diabos. Meu parceiro Nelsinho, alô Glamour. Esse casal aí da equipe Rasga Dinheiro, meus presidentes da Rasga. Não, estão na área aqui com a gente. Não, diretamente de Coraci, meu irmão. Sofrer, chega de chorar. Bola de van! Já capricha, mano. Lágrima. Você me deixou completamente nesta fossa do diabo. Ainda zomba de mim. Não, não faz mal, não interessa. Você pra mim, você não presta. Você é lixo, não prestou. Você me chamava de benzinho, mas eu acreditava. De dançar aqui do pop, baile do maestro, maestro. Eu ontem tive tanta sorte, a malvada da morte andou perto de mim. Eu a 120 por hora. Eu no meu carro dei bobeira numa brincadeira quase leve. É de amiga Cris Salazar, tá na área aí, ó. Andava toda velocidade pra superar a saudade que andava junto a mim. Esta saudade era de... Os patrão nosso padrinho, João Paraíba. Deus. Um abraço pra você, garoto. Esta saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim. Eu também sou filho do divino. Por ser menino, Deus me perdoou. Compreendi que estava errado, que não se deve morrer por amor. Compreendi que estava errado. Deixa a palha voar, maestro! Não se deve. É o pop de volta no Imperial, aqui no Jurunas. Esta saudade era... Pop Saudade! Mais uma pra recordar, meu irmão! Nem mesmo a dor que eu sinto fará esquecer. Bora, Brito da Pivida! Nem mesmo o pranto que um dia por ti derramei. Tu não entendes que é triste chorar e sofrer. Embora tu não me queiras, não te esquecerei. Seu amigo Herbert do Detran tá na área aí, ó. Ele e o Bragança. Já escolhendo. Só escolhendo mesmo. Nem mesmo os dias que passam irão conseguir. O maestro. Tu não entendes que é triste chorar e sofrer. Bora, Rosa! Um abraço, menina! Terei por castigo na vida lembrar-me de ti. Já implorei, eu já cansei de esperar. Eu já chorei, não posso me conformar. Tu não sabes quanto tanto por ti derramei. Embora tu não me queiras, não te esquecerei. Novo Pop Saudade, a super máquina do tempo. Você jamais viu o passado e o futuro tão perto do presente. Quanto pranto por te derramei. Embora tu saudade. Olha que ainda tem o Pretinho. Ainda tem o Paulinho Boia. Não sei por que te afastas. Não sei por que procedes assim. Se é que tu não me queres mais, será melhor amor terminar. Não sei por que amigo de cão da pedreira. E o Mário também tá na área. Um abraço pra eles. Sejam bem-vindos aqui no Pop Saudade, hein? Um abraço! Tu foste embora e me deixaste, querida, me abandonando neste mundo. Tão triste estou como um menino sozinho, pensando só no teu amor. Bora fechar a primeira parte aí, depois dessa. Não sei porquê. Daqui a pouquinho tem o DJ Dalton, o nosso pretinho do pop. Ainda tem o DJ Paulinho Boy, pra fazer muita onda aqui no Pop Saudade. Hoje aqui no Imperial aí, ó. Novo Pop Saudade 3D. 3D. 3D. Olhando pra você, eu vi o meu amor, que são seus lindos olhos. Joelma, sua boca, para minhas coleguinhas do pop. No seu lindo olhar também vi solidão que vai se acabar. Se me der o coração, vai se acabar. O Herbert tá caçando ele. E o Bragança, o rei do açaí, mano. Fala, Divan. Acabar. Ele é o seu grande amor com a gente. Equipe Ultra Shop. Coração. Equipe Rasga Dinheiro também. Nelsinho Luglamour. Dos seus olhos. Bora, Brito da Bebida. Novamente vai voltar. Marcha Fantástica. Quando os meus lábios. Nos teus lábios. Bora, meus velha guarda do pop. Pop, pop. Dá-lhe pop. DJ Neto Saudade, o maestro do pop. A super máquina do tempo 3D. Vai se acabar a sua solidão. Vai se acabar com amor no coração. Estamos gravando no CD ao vivo da festa de hoje aqui com a Cis Produções. Daqui a pouquinho já tem pra vender, hein? Bora, Moisés! Moisés Promonte do Búfalo! Fica só mais uma do Rossi pra gente fechar a sequência aí, vai! Quando tu me beijas queimar, faz em fogo o coração. Um beijo da Márcia e seu amigo Ebert. Pensamento voa. E também a Érica, né? Estão aqui com a gente, um abraço. A paixão. E aí? Pois teu corpo tem fogo, nele eu quero me queimar. O teu beijo tem um gosto, e eu mais quero é gostar. E a chama que queima não vai mais se apagar. Meu compadre, tu me deixas queimar, faz em fogo o coração, e o meu pensamento voa nesse amor, nessa paixão. Ah, teu corpo tem fogo, nele eu quero me queimar. O teu beijo tem um gosto e eu mais quero é gostar. E a chama que queima não vai mais se apagar. Pop Saudade. Pop Saudade. A super máquina do tempo. 3D. Agora sim. Agora sim. Tudo o que você queria está diante de você. Fala, DJ Neto, bora esquentar o baile do maestro, bora! O maestro do pop. Se si pose yo casi pose, que yo te vuelvo a san, pero la prueba yo veía, que yo peque me ayer, même si yo con mi familia, yo peque en ese tope, se le se lo recibe a no, se le fet no que me apue, se le no me quita se cague en no, pues a no ya que se ama, même si mon pa es menú, se lo hebe do Detran, se va a mas velha guarda do pop tão em peso hoje, dale comandante Rivaldo! Popetes lindas e maravilhosas aqui no Juruna. Se se fosse eu ficar se fosse, eu te vendo a sangue, vendo na preta eu vejo, e eu pecava a nhé, vendo se eu vou me de caminho, não peque nesse tombe, se nesse não me tive vano, se é feito não quer ver a fué, se aqui na mão que você paga no, puxa no já fez seu mal, vendo se mundo pra é menu, pra mim problema dançar. Nossa amiga Mária e o Tigrão também tá na área. Um abraço do maestro. Alô, Priscila. Beijo carinhoso, minha japonesa. Alô, Manjona. Essa galera que curtia muito o meu trabalho. Lá no Fusquinha, lá no Clube da Saudade. Vamos lá, galera. Agora sim, só no caque, vai. Caqueado pai d'égua. Olha a Lu das coleguinhas na área aí, ó. E aí, Lu? Ai, criei totó, mamãe. De mamãe a casa minha. Olha só, dia 15 de dezembro, o bingão aí de Natal, né, meu irmão? Apertado aí pelo meu grande amigo. Aqui no Gerente Aquino, acontece lá no Casota, com premiação pro melhor merengueiro lá, meu irmão. Todo mundo tá convidado. Casota, Kombi da Saudade, o nosso som junto. We'll be right back. Toto vira três simon com calção. Toto vira três simon com pijama. Toto vira três simon com pistão. Tibiribirim bam, tibiribirim bam. Dali DJ Neto, saudade! Para fazer caqueado, olha! Chocolate, meu irmão. Chocolate branco adora. Guarita mujer, oye tu merengue. Hay una mujer, oye tu merengue. Es la mujer, es la lindo vengue. Es la mujer, es la lindo vengue. Guarita mujer, oye tu merengue. Hay una mujer, oye tu merengue. Do Jurunas, o Carlos também, sua primeira dama aqui com a gente, um abraço. Bora que já já vai chegar o Bretinho Naldo, ainda tem o Paulinho Boy, o nosso covarde da saudade aqui do Pop. DJ Neto Saudade. Pop Saudade. E aí, meu irmão? Eu me sinto um mal-estar. Que me tiene preocupado. Que não me... O cara que não sabe fica só olhando, só admirando. Aí daqui a pouquinho... A gente toca aquela saudade de novo. O cara dá uma olhada pro lado aí, dá uma piscada pra tchatcha e vai buscar ela lá, meu. E me mando que nalgotas pra que me pueda curar. Enseguida fui a buscar la farmacia más cerquita. Me atendió una señorita y le tuve que preguntar. Señorita, tiene que nalgotas. Por favor, deme que nalgotas. Meu parceiro Moisés lá do Búfalo, recordações na área. Obrigado, mano. Deme que nalgotas. Que nalgotas. Que nalgotas. Que nalgotas el remedio original. Que nalgotas. Que nalgotas. Que nalgotas para poderme curar. Señorita, farmacia. Encaixa mais uma, maestro. Mais uma. Mais uma pra velha guarda, vai. Novo Pop Saudade. Dali Pop! Pop Saudade. Olha a Susana, te felicito. Olha a Susana, te felicito. Por la traqueadita, el papurito. Por la traqueadita. Já vamos gravando no CD ao vivo da festa de hoje. Daqui a pouquinho já tem pra vender aqui com a Cis Produções aí, ó. Pop Saudade. Só bom de perna, bom de caqueado. Vai fazer não, né? Mas que a minha comadre que te venha a bailar e se não te deixa ir, dale um palo. Que ella cae. Dale um palo. Que ella cae. Um palito. Que ella cae. Dale um palo. Que ella cae. Um palito. Que ella cae. Dale um palo. Que ella cae. Um palito. Que ella cae. Dile a tu madre que te deje y a la vela y si no te deja ir, dale un palo, que se muera, dale un palo, que se muera, dale un palo, que se muera, un palito, que se muera, dale un palo, un palito, que se muera, dale un palo, que se muera, un palito, que se muera. Pop Saudade. A mais perfeita combinação do passado com o futuro. A primeira aparelhagem em formato 3D. Esse mais duas e chega o pretinho. Ah, que tristeza dá relembrar o dia em que a alegria me disse adeus. Foi só por amar quem não me queria. Vou finalizando o CD ao vivo aí, ó. Que a agonia em mim se escondeu. A desilusão de quem. Deixa eu oferecer essa música aí pra dona Edna, amor, a esposa do nosso gerente Leder. Dá mal valor no Reginaldo aí, ó. É pior do que morrer. Vai, meu comandante Rivaldo Pop! E o pranto e a solidão de quem não conseguiu. Seu amigo Mário do Comércio. E arroz de 100% Bob, obrigado. Não pode nunca esconder. E aí? Toda tristeza que eu sinto só pode ter fim se a felicidade trouxer quem eu amo pra perto. Nosso amigo DJ Zé Dias, lá da Morena FM, tá com a gente, obrigado, hein? Toda tristeza que eu sinto só pode ter fim se a felicidade trouxer quem eu amo pra perto de mim. Pop Saudade. Dali Pop! É o Pop de volta no Jurunas, sede do Imperial. É assim, ó. Estou morrendo de saudades de você. Estou sofrendo, pois não posso esquecer. Seu amigo Márcio, taxista, tá na área, obrigado, hein? Você deixou-me triste. Bora, Bretinho! E a solidão. Prepara tudo, maninho. Maninho! Vem acabar comigo, torturando meu coração. Mas sei que um dia você há de voltar pra mim. Os anjos cantarão assim. mais uma pra fechar o baile do maestro e passar a bola pra ele. O nosso pretinho DJ Daldo aqui do Pop. E já vou agradecendo toda a família Pop pela presença. A gente não é nada sem vocês aí. Obrigado, hein? Deixou de triste e a solidão persistiu em acabar comigo. Para Antônio da TV Cultura, você e a Val comigo, obrigado. Mas sei que um dia minhas papetes, obrigado, hein? Minhas coleguinhas também. Meus velha guarda, valeu! Nesse dia os anjos cantarão assim. Para Newton! Bem-vindos, família, ao baile do maestro Neto Saudade. Mais uma pra fechar a sequência do maestro. De joelhos eu direi amém. Outra vez volto sozinha no lugar que era de nós. Te procuro sem te ver e só escuto a tua voz. Bora, DJ Dalton, não alivia meu bretinho. No lugar que era de encontro, só encontro desencontro. E a saudade de você. Ando sozinha nos lugares que eram nossos, que perderam valor sem você. Madrugada mais calada do que nunca, vem chegando pra dizer que é inútil a minha volta nessa volta à procura de você. Volto sempre à mesma hora, aquela hora combinada pros abraços de nós dois. E dos abraços só ficou entre os meus braços as nossas consideradas a 25, obrigado. Cadê? Olha o Mauri tá aí, meu. Ei, Mauri. Cadê você que já não vejo mais? Cadê você que me tirou a paz? Eu procuro mais. Cadê você? Esse grande amigo Beto também, o Tony da Pedreira, obrigado, hein? E só pra família que sábado tem o Pop Saudade lá na sede do Guarani, em Castanhal, cidade modelo, gravando o DVD do Pop Saudade aí, ó. Sábado em Castanhal, domingo tem Via Show. Volto sempre a mesma antiga metrópole, meu irmão. Combinada pros abraços de nós dois. E dos abraços só ficou entre os meus braços. Diz amor, cadê você? Cadê você? Cadê você que me tirou a paz? Cadê você que já não vejo mais? Eu procuro mais.